na parede de um café, próximo da Avenida Paris. Lá estava o Nelson, de olhos completamente cegos, com o cabelo à prova de vento em renta à cabeça. Perto dele, um copo de plástico branco na mão escura, estendido e paralelo à rua. Como se fosse possível traçar uma linha sem fim. Eu pensava nos olhos cinzentos do Nelson. Era o ano 2023. A única linha que eu via era a do horizonte. E abaixo dela era tudo pobreza.